Eu tô de volta com o Lixeira aqui na Rádio Unifran FM. Eu sou o Tuizinho. E a gente já tá chegando, infelizmente, no último bloco. E pra quem chegou agora e não tá entendendo nada, esse é o programa de número 18. Então eu resolvi fazer esse programa especial voltado ao sexo e drogas, deixando bem claro que o rock and roll nunca foi proibido pra menores de 18 anos, mas o sexo e drogas sim. Bom, e por falar em sexo e drogas, eu gostaria de divulgar aqui meu livro online, que é só entrar lá no www.microcosmonauta.blogspot.com. Repetindo, microcosmonauta.blogspot.com. Eu escrevo esse livro desde maio de 2009, mas se você, ouvinte, tem um coração fraco, eu não recomendo, porque o livro é um livro de fortíssimas desilusões amorosas, assim, bem profundas, bem profanas também, e bem banais, bem diretas, bem sexy. Eu sou sexy, o programa é sexy, os ouvintes são sexys. Aproveitando também, eu quero aproveitar esse programa especial sobre sexo e drogas e tocar aqui nesse bloco uma música minha, que a síntese disso é basicamente a bagaceiragem, a putaria. Essa música virou um hit e é de um CD meu chamado Francamente. Mas eu fiz junto com dois amigos esse CD. Eu fiz junto com o Cabreira e com o Giovanni Rola. Então, ela faz parte do meu CD Francamente, de 2007, que é esse CD. E também faz parte do CD Paperboy, do Cabreira, e do Pornofonia, que é o CD do Giovanni Rola. Então ela entrou nesses três CDs. Daí tem várias participações, tem a Lauren, tem a Camila, tem o Broly, tem o Ganso. E o nome dessa música é Com Calma Cuspe Jeito Se Come o Cu de Qualquer Sujeito. Acho que muitos de vocês conhecem esse meu CD quíntuplo, mas eu acho que, por outro lado, vocês só conhecem a faixa O Bom Francanês, que na verdade eu fiz pra tirar sarro dos gaúchos na época, 2007. E tem até um anônimo que já me mandou e-mails, assim, questionando e me acusando, né, de criticar os francaneses por causa do título O Bom Francanês. Mas é, na verdade, é óbvio, né, que o título é uma referência direta ao mito do bom selvagem de Rousseau. E, bom, então, pra fechar com chave de ouro esse programa todo especial, vamos ouvir aí Tuizinho, que sou eu, e a faixa Com Calma Cuspe Jeito. E é isso aí, se der tempo eu volto aqui no fim do programa pra falar tchau pra vocês. Câmara vaga, irresolu. Era uma vez um garoto chamado Paperboy, que em sua bicicleta entregava jornais para toda a cidade, e todos gostavam do garoto. Eu sou o Paperboy, eu gosto de entregar jornal. Bom, daí é difícil explicar o que aconteceu, mas nós vamos tentar. Mas eu vou tentar explicar o que aconteceu. É, que depois do Tuizinho, do Cirion e do Jobair cantarem. houve uma comoção muito grande na lancheira. E a Lauren, que tava lá, ficou muito comovida. Especial. E foi lá falar com eles. E quando ela. E quando ela foi, toda a lancheria foi seguindo ela. E daí ela falou assim pra eles: E Tuizinho é proclamado o novo rei da cidade e é guiado para o palácio do Piratini, passando pelo Parque da Redenção, aonde ganhou a coroa real de louros. Bom, e daí depois de dar a coroa de louros pro Tuizinho, o que aconteceu foi uma Twist of Fate, como diria o Bob Dylan. porra. Levaram ele pra lancheria do parque. E daí eles sentaram lá e pediram um todinho pra todo mundo. Até pro Twizinho. E tinha um cara lá, tava sentado lá perto, o Giba, um estudante de arquitetura. Aí ele sentou do lado do Twizinho. E com toda aquela pinta de arquiteto, né? Que o arquiteto tem um jeito todo especial de ser. Falou pro Twizinho: pegar fogo nunca foi uma atração de circo, mas de qualquer maneira pode ser um caloroso espetáculo. E o Tuzinho ficou meio pulga atrás da orelha, né? Ele é um mineiro. Mas o Tuzinho não falou nada, porque ele sabia que um rei não podia demonstrar muita raiva. Aí o Giba tentou impressionar um pouco mais o Tuzinho e falou assim, prestou uma poesia que ele tinha feito. A poesia do Giba era assim: o que será de agora? Serei eu sem ti? Ou seremos nós sem nós? Mas aí foi pra matar, né? Mas assim, o Twizinho, eu, Sirion, porque o Sirion tava junto, que era o vice-rei da cidade, se seguraram. Porque, mesmo que eles odiassem poesia, eles eram muito respeitosos, sempre foram. Mas aí o Giba pegou e colocou a mão no ombro do Twizinho e falou pra ele: eu tenho quase virado noites trabalhando, mas dá só uma olhadinha na recompensa. E daí apontou pra barriga do Twizinho e mostrou uma pasta pra ele que dizia: arquitetura URGS, os melhores são daqui. E daí o Twizinho não aguentou, se levantou. O Jobair fez uma música em homenagem ao Giba. E ela era assim. Claro que não foi assim, né? Foi aos poucos que a música surgiu. Primeiro, o Sirion falou pro Twizinho que nunca tinha visto alguém que não lembrava de ter visto alguém tão aviadado na vida. Bom, pra começar, o que te lembra a palavra lembrar? Giba, tu é gay, Giba muito gay, Giba, tu é gay, Giba muito gay. Giba, tu é gay, Giba muito gay, Giba, tu é gay, Giba muito gay, gay. Giba, tu é gay, Giba muito gay, Giba, tu é gay, Giba muito gay, Giba, tu é gay, Giba muito gay, Giba, tu é gay, Giba muito gay. Isso é atentado pro droga. Giba, tu é gay, Giba muito gay, Giba, tu é gay, Giba muito gay, Giba, tu é gay, Giba muito gay, Giba, tu é gay, Giba muito gay. Eu sou o bicho papão, eu pego todas as crianças e faço delas mingau. Porque todo mundo começou a falar sobre o que lembrava pra eles a palavra lembrar. Daí o que aconteceu foi o seguinte. Pra começar, o que te lembra a palavra lembrar? A palavra lembrar me lembra uma outra palavra muito famosa, esquecer. Porque quando nós esquecemos de lembrar. E o que que isso tem a ver com asma? Absolutamente tudo a ver. porque a asma é o esquecer de lembrar, de respirar. Ah. Não? O legal da asma é que ela te bota em uma dinâmica, se eu posso falar assim, completamente diferente da padrão que você tá... Ela volta rápido. É, ela também tem o seu lado negativo, se ela não for usada da forma devida, né? Acostumado a viver, então... Eu, pelo menos, quando eu fico asmático, eu sinto uma vontade de escrever, uma necessidade, que é só quando eu escrevo, senão eu escrevo quando eu encho o saco. Mas eu também escrevo coisas que eu tô como se eu estivesse drogado, porque a asma te deixa em uma dimensão em que tudo é muito mais... Eu não posso definir o estado psicológico asmático, porque eu não sou historiador. São dimensionais, sabe? Outra dimensão. Tipo, Porto Alegre? Porto Alegre. O que você acha dessas piadas sem graça que eles fazem de gaúcho, hein? Orgulho estampado por uma cidade que nada tem senão suas graças interioranas, seu pôr do sol e o anfiteatro mais feio do mundo. Tu acha que isso ia aparecer num filme pornô? Não, não teria isso em filme pornô. Um filme de R$2? R$2? Não, não, isso de novo não, por favor. Não arrumei, ai. É um filho da puta. Filho da puta é tua mãe, ô viado. Minha mãe, ai. Sacanagem. Minha mãe! Eu quero te chupar todinha. Sim, claro que tu queres. E eu deixo, hein? Aí a gente achava um baseado. É hoje que nós vamos te comer. Mas com uma condição. Com calma, cuspe, jeito, se come o cu de qualquer sujeito. Os mais desavisados, assim, os iniciados, ficam desconfortáveis. Ah, a propósito, fui eu que te mordi mais cedo. Sim, mas com aquele sotaque de negão ou não? Ah não, bagulho é droga, é muita droga, é muita treta, é violência, é tráfico, é muita treta, é estupro. É estupro, é fome, é miséria, é droga, bagulho é droga, irmão. Meu, você pega assim, tipo indo pro Sapopemba, tá ligado? É, eu sou conhecido como Highlander lá, mano. Highlander? Sim, pela, eu vejo com todo Highlander, meu. Seis meses de viagem, só homens num navio de 22 metros por 6. Quer dizer que nunca caiu o sabonete? Não caía, porque eles não tomavam banho. Mas ninguém... Mas uma moedinha ninguém devia jogar. Olha ali uma moedinha ali! Ah, ninguém se abaixava pra pegar uma. Quer dizer que não tinha nenhum gaúcho nessa viagem, né? Tira aí. Isso nada, acho que isso nada se diferencia daquelas línguas Zimbabwe. As folhas de babassu caem às margens do rio Zambeze, na África Setentrional. África Setentrional. A primeira música que nós iremos ouvir é uma música do grupo Balão Mágico, né? Da década de 80, né? É a música chamada Super Fantástico, que ao contrário ela diz assim: Sumiro mágico, sumiro mágico, num zoom de viajeiro. Cadê, hã? Pornofonia. O seu prazer é nosso. Parece que eu tô dormindo. Não, sacanagem, velho. Cê é doido. Tem mais uma música também que ela faz muito sucesso. Ela fez, né, e continua fazendo, né? Que é uma música até absurda, né? Que é a música do Bonde do Tigrão, o baile todo, né? E ela tem uma mensagem subliminar onde ela diz, ao contrário, ela fala assim: ô, país do ô, né? Então eu vou colocar aqui pra vocês, irmãos, ouvirem. Que é uma música, assim, que com certeza tem subliminar, né? Porque ouvindo a música da forma normal, você já... É uma coisa que você... Opa, isso aqui eu não vou ouvir. É uma coisa ali profana, né? Então eu vou confirmar que é uma coisa do inimigo mesmo. Ao contrário, tem mensagem subliminar, né? Então eu vou colocar aqui pros irmãos ouvirem. Eu sou daqui, nem sou de lá. Eu sou em qualquer lugar. Meu passaporte espacial. Sou cidadão da terra. E agora nós iremos ouvir ela invertida. Oh, oh, o diabo, oh, oh, o diabo, oh, oh, o diabo, oh, oh, o diabo, oh, oh, o diabo, oh, oh, o diabo, oh, oh, o diabo, oh, oh, o diabo, oh, oh, o diabo, oh, oh, o diabo, oh, oh, o diabo, oh, oh, o diabo. Esse ficou bem claro, né? Nessa música tem um diálogo ali inteligível, né? Que é uma coisa que não dá pra compreender. Que você percebe ali que é alguma coisa ali que tá escondida, né? E... É umas galinhas. Hey, você aí, escutando. Dá um tempo. Cai fora, babaca. Não, mas você não tem noção, cara. Olha essa barraca, parece que ela tá... Agora mais uma música dela, aquela Doce Doce, né? Aquela Doce Doce, né? Então, ao contrário, ela fala assim: adore Hare Krishna, afronte Javé. Então ela diz de forma bem rápida, né? Adore Hare Krishna, afronte Javé. Faz o bezerro. Eu faço o bezerro. Eu não vou conseguir fazer o trabalho. Você, hein, você. Hare Krishna não é uma religião? Isso, é um deus hindu, né? Semana que vem eu vou trazer aqui um trechinho do desenho do Pica-Pau. Mas a mãe zarrona da coisa. Vai que eu não ri, né, cara? As de rolar pra se rir, cara. Não, as de rolar pra se rir. Torce. Vaca. Vaca tossina. Você resumiu, né? Vai que eu ri. Absurdo. Bicho do mato, você é brava. Inclusive o Pica-Pau, ele se veste de mulher. Tá? Tem vários episódios que ele se veste de mulher e os outros personagens ficam atraídos por ele. E o que que isso tem a ver? Bater em diretor não é agressão. É esporte. Tá, voltei aqui. Vai, yau, yau, yau, yau. Ok, ok, foi isso, né? A gente ouviu aí Tuizin, que sou eu mesmo, com a faixa Com Calma, Cuspe Jeito, Se Come Cu de Qualquer Sujeito. Bom, muito obrigado pela companhia de vocês, ouvintes, pela paciência de ter ouvido o programa Lixeira até agora. Espero que todos tenham gostado do programa. Um Feliz Natal pra todo mundo, principalmente se estiver ouvindo no domingo, que é o dia do Natal, né, se eu não me engano. Um beijão pra minha querida Jaqueline. Me adicione no Facebook... Tuizin, é facílimo de achar. E fui, oi, oi. Entre tes reins.